mieux que ce que c'est à se faire. Estamos aqui mais uma Zewaka! Aqui é Joel Suki, diz aí, Baitola Rei. Aqui é o Bala, eu esqueci a minha frase. Frase clássica do Mandel, agora o Mandel tem frase. Eu esqueci mesmo. Bicho aí é meu fã, né, mano? Aqui é o Talos e... Não vale repetir, não. É, como é? Não vale repetir. Vixe, agora não sabe mais, né? Eu não segurei a minha. É, aqui é o Telos e eu conheço uma galera que mente. Fazer a mão, papai. Eu sei que tu ia cantar a música do Roberto, Robertão ali. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Aí eu sou o Neto Maru e quem tem o Tel como amigo não precisa de inimigo. Tá entendendo? Sua batata vai assar, mano. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre histórias de amigos. Temazão altamente pedido, né, pelos ouvintes. Quem pediu isso, mano? Nunca vi alguém pedir. PC, mano, fico pedindo direto aqui. Vamos lá, e veio. Veio. E vamos para mais uma semana de beijada na caixa. Vamos lá. E vamos para os recados, né? Recados semanais, né? Sim, não podemos deixar de reforçar. Acessem facebook.com/azileitor, né? Sim, cara. O nosso Facebook é a nossa fanpage, né? Lá. E o Twitter também, que é o @azileitor, né? Isso aí você tem que fazer. Você que tá ouvindo esse programa agora, não custa nada você acessar lá facebook.com/azileitor e clicar no curtir. Você tem que só fazer isso. Já tá quebrando um galho, né? Exatamente. Em dezembro, agora já começou dezembro, né, cara? Já entramos aqui na reta final ali do fim do mundo, tá vindo aí. Exatamente. E no sábado, dia 15 de dezembro, a gente vai estar na Nerdospectiva às 16 horas. Tá lá na Saraiva, né, do Iguatemi, aqui de Fortaleza. Já programe aí na sua agenda, né? Não perca, dia 15, 4 horas da tarde, você vai ter que estar lá na Saraiva. Isso, vai lotar, né, cara? É isso aí, a gente tá organizando aí uns gritos pra quem for fã do Azileito começar a gritar lá, né, e tal. Todo mundo tem que ir, né, cara, ali da Saraiva. Vai ser foda. E outro evento também que a gente vai estar vai ser na Festa do Fim do Mundo, que vai acontecer em 21 de dezembro de 2012, né, no Complexo do Armazém, né, cara? Você vai ser mais hard, né? É. Se você é menor de idade e tal, aí já é. Pois é, cara. E todos esses eventos estão aí no post, né, cara? Dê uma olhada lá no Facebook. Todos os eventos vão ser loucura, porque vão ser os últimos antes do fim do mundo, né? Então, o pessoal vai estar loucaço lá, podendo fazer o que quiser. Pois é, perca, né, cara? No AzilaCast, num dos últimos AzilaCasts de dezembro. A gente quer fazer um especial, né, cara? A gente vai pedir pra vocês, ouvintes, enviarem suas histórias, né? Pro azilacast@azileitor.com.br com histórias de Natal, histórias de Ano Novo. Que a gente vai fazer um especial mega fodástico, né, cara? Deixa de ser preguiçoso, né? Não custa nada você enviar a sua história. Eu sei que você deve ter uma boa história, né? De final de ano, todo mundo tem, né? Afinal. É, você pode enviar também uma mensagem de voz, né, cara? Você envia, grava pra gente. Envia pro nosso e-mail que a gente coloca lá no cast especial, né? É, a gente quer pelo menos ter um programa aí antes do fim do mundo, né? Um especial. É. Homenageando os nossos ouvintes, então não fique fora dessa, né? Exatamente, né, cara? E vamos para as vases lá! É, É isso aí, a gente não teve nenhuma, né, no último programa, é, miraculosamente. É, teve até uma vazilada, né, do cast passado, que o cara comentou o negócio das abelhas, mas isso aí, né, cara. Eu e o Manel, a gente aí tem que pagar a prenda da vazilada, né, cara, nessa primeira. Exatamente, é, antes do fim do mundo a gente vai organizar esse daí, tem muita gente mandando sugestões, né, já do... que tem que ser feito. E vi também, né, você aí nos comentários. Exatamente. Primeiro e-mail, Agna, parece nome daqueles dragões do Breath of Fire, né, Agna. Se duvidar, deve ter um bem parecido com Agna. É, pois... Sou de Fortaleza, 25 anos, estudante de arquitetura e trabalho na área. Vim parar no Asila por meio do padrinho de vocês, o Easy Nobre. Olha aí. Depois dos últimos programas, não pude deixar de mandar um e-mail pra vocês. Vi o e-mail de um ouvinte que passou por algo muito parecido com o que passei. E quis deixar tudo registrado. E aí a importância do pessoal enviar e-mail, né? Porque vai, quer queira, quer não, cativando os ouvintes a enviarem também, né? Pois é, né, cara? Envie você também seu e-mail, né? Tive uma dengue escrota no início desse ano. Passei praticamente um mês recuperando com o atestado do trabalho, olha aí. E aí é uma senhora da empresa, viu, mano? Porque... cara, passar um mês em casa e quando voltar não ganhar as contas. Ou então a nossa amiga Agnes é muito competente, né? É, pois é. Jogando Warcraft, matando zumbis e ouvindo todos os episódios do Asila aí, cara. Isso aí é uma coisa boa, né? Ela se curou da dengue por causa do Asila, né? O Asila é milagroso, né? Se você tem alguma dessas religiões questionáveis, né? É. Fica aí a dica. Isso quando não estava banido da cama por causa do bendito mosquito da dengue. Tenho que concordar. Com o que foi dito no episódio de Apocalipse Zumbi. A dengue vai fuder com tudo na Copa. Não tenho nem dúvidas. Olha aí, a gente já cantou essa pedra, né? Vamos ver como é que vai estar aqui na Copa, né, cara? Tu vai ver o que é que vai ter de turista europeu lotando em JF ali. É, tenho a mania de cozinhar nos dias de folga. E enquanto faço uma coisa ou outra, tomando um negocinho, gosto de escutar um Asila, olha aí. É mais uma coisa, além de curar, faz bem pra digestão, né? É, pois é. Desta vez, enquanto estava lá em casa arrumando o cardápio da folga, minha mãe estava por perto e foi inevitável que ela não escutasse. Os comentários do Neto sobre os coreanos no centro, as sugestões de vocês sobre o que fazer no amigo secreto, o choque do Telos do Pisca Pisca e etc, etc. Fizeram ela rir demais junto comigo. Olha aí, cara. Olha aí, um abraço pra mãe da Agna, né? É, um abraço pra mãe da Agna, né, cara? Continua. Tô escutando também, né, cara? É, indique pro seu pai, né, Agnes? Pro pessoal da faculdade e pro trabalho também. Pois é. Tenho a certeza que vocês já ganharam mais uma fã. Ela e a mãe dela, né? Olha aí. Inclusive, ela comentou que esse rapaz tem um ovo na boca. O Teolos. Devia... Ela tem, disse... tem mesmo, dependendo do horário que você achar ele, né? Ele deveria procurar um tratamento, porque o bicho ali parece um mongoloide. É, e aí a Agna que disse, mas eu defendi o Manel. Deixa ele, mãe, o bichinho é assim mesmo. Pra você que é ouvinte novo, daqui a pouco você vai conhecer o Telos, né, e tirar suas próprias conclusões. Exatamente, cara. Esse cast tá escrotaço, né, cara? Enfim, adoro o cast, continue com um ótimo trabalho. Poderia resenhar aqui sobre todos os casts que já ouvi repetidamente no caminho do trabalho, mas o e-mail ficaria bem longo. Um beijo para todos vocês, olha aí. E a Agna pode usar o espaço dos comentários, né, cara, pra contar as histórias dela, né? Além de enviar os e-mails, quando ela for... É, isso é uma dica que a gente quer dar pros ouvintes, né, cara? Quando a galera for escutando e tal... E escutar um episódio antigo e o cara fica com aquele negócio de ah, não vou comentar porque é um episódio antigo. Não, cara, comenta lá, cara, que a gente tá lendo, né? E uma coisa legal do comentário é que você tem uma repercussão quase que instantânea. Porque, por exemplo, o cara coloca um comentário lá, Aí o outro ouvinte já vê e às vezes comenta em cima daquele comentário, né? É, cara, o cara dá uma resposta, né, e tal, é uma coisa... É, isso é uma interação legal. Você que nunca comentou porque achou que, sei lá, é besteira, não acontece nada, comente pra você dar uma interagida e ver que existem outros asilados como você, né, no mundo. É, pois é, cara. O próximo e-mail aqui é do Wilgenberg Silva, né? Olha aí, cara. Wilgenbergzão, né? Acho que ele já enviou e-mail pra gente, né? É, vamos... É, né? Bom, essa semana que antecede o Dia da Consciência Negra, participei de uma palestra na UES, né, na Universidade Estadual do Ceará, sobre esse tema. E o racismo disfarçado que a mídia nos proporciona todos os dias. Olha aí. Olha aí, rapaz. A mídia sempre tentando foder com a gente, né? É, pois é. É algo tão sujo e infelizmente temos que conviver com isso, porque a justiça não faz nada se a opinião pública não estiver do lado dela. E isso aí é uma verdade, né? Qualquer pessoa que é esclarecida sabe que a mídia manipula descaradamente a realidade, né? Pois é, né, cara? Esse negócio de voz do povo é a voz de Deus, não tá com nada, né, cara? É, isso é uma ilusão. Se você não é dono do emissora de TV, ou se você não tem um podcast, né? É, pois é, a onda é terceirizar, né, o negócio agora. E fica essa dica, se você quer começar a dominar o mundo, alguma coisa, comece patrocinando um podcast, né? É, pois é. Você tem um orçamento baixo e tudo mais, bom. Falo isso me referindo a um quadro do programa Zorra Total. Olha aí. Que faz uma tremenda apologia ao racismo. E mesmo com tantos processos, eles dizem que é humor e acaba disso. É. Nunca vão tirar do ar. É, pior que isso aí é verdade, mano. Mas agora eu não sabia era que o Zorra Total tinha processo nas costas desses bichos, mano. Não, a maioria desses programas tem. Hoje em dia você fazer humor no Brasil é uma parada complicada. E é exatamente isso aí, cara, que, vamos dizer, a mídia manipula. Nunca a Globo vai dizer, ah, meter um processo na gente porque a gente é racista, não sei o quê. É. Padre que é foda. É, e quanto à história do neto no self-service, por descendência materna, minha avó é filha de um alemão com uma sobralense. Olha aí. Não tenho descendência alemã e por parte paterna, meus bisavós eram escravos. Olha aí, cara, a cultura se chocando aí, né, cara? Vamos dizer, a cultura brasileira, né? Se acontecer algo assim na minha frente, mesmo eu não sendo um, entre aspas, negão, eu fiquei extremamente ofendido e, no mínimo, eu faria este homem passar uns dias na cela. Aí, porque ele é policial, né, o Wilgenberg? Com certeza, o Wilgenbergzão não deixaria barato. E também o dono do restaurante por ter permitido este ato dentro de seu estabelecimento. Caraca, até o dono do restaurante, cara. O cara tá lá no escritório dele, lá nos fundos aí, entra o Wilgenberg e pá! Bora, cumpade, tu tá no chilindró, não sei o quê. A cena que eu contei no último capítulo, esse lance do self-service, é como eu disse. Eu acho, cara, que a cena lá só não ficou pior, porque o cara que cometeu o ato de racismo já era um senhor de idade bem avançado. O cara devia ter os seus 60, 70 anos. Talvez até por isso o cara tivesse, vamos dizer, esse pensamento tão antigo. É. Porque, como eu tô dizendo, cara, o pior não era nem isso, mano. O pior é que esse coroa escapou de levar uma surra federal, mano. Porque, como eu disse, mano, tinha um time da galera da obra lá, mano. É, e como é conhecido, o pessoal que trabalha em obra não são caras pequenos, né? Pois é, velho. E o próprio cara que tu falou, o negão que tava lá almoçando, esse bicho, ele era gigante, né, cara? Porrada que ele desse no cara, matava o velho. É, como eu disse, parece assim, você que tá ouvindo o programa, que nunca presenciou de perto mesmo, um caso de racismo, um racismo pesado, assim, talvez nem lhe choque tanto. Agora, você vendo, cara, um lance de preconceito, de racismo de perto, puta, bicho, é uma coisa pesada mesmo. Você fica desnorteado. Não, e a única coisa, o cara é tão humilde, né, cara, o negão que tava lá almoçando, que a única coisa que ele fez foi chorar, né, cara? É uma coisa triste. Eu volto a reforçar que, né, não tenha preconceitos e tente achar, principalmente se você é brasileiro, né, cara? É. O Brasil tá aí pra mostrar isso. O Brasil é o país da miscigenação, então... É, isso é um pensamento atrasado, né? Bom, algo para ser ressaltado são as gírias cearenses, que para alguém que não seja daqui, ouvir vocês falarem esses bichos, mano. Olha aí o cara. A gente vai tentando explicar, né, do decorrer do cast, como que é a gíria. É, até porque se você colocar esses bichos, mano, no Google, ele dá a tradução. Ah, pois é, porque... Ah, e a gente, isso mostra, mano, que a gente tá precisando de um cast de gírias 2, né, pra poder explicar algumas coisas, né, das gírias e tal. É até uma boa dica, você que tá começando a ouvir o programa agora, a gente já fez um cast sobre gírias. É, o 27, né, antigão, né. Pois é, que a gente esclarece um pouco sobre o nosso dialeto e pode lhe ajudar a entender os AzillaCast. Não que seja inentendível, né, mas... É. Bom, pode parecer estranho, é conceituoso. Eu ri muito, mas a galera do resto do Brasil pode não entender isso de forma diferente. Uma coisa que eu achei até curiosa, que pra mim era bem normal, é quando a gente fala de cola no colégio, né? Que é, normalmente a gente chama de pesca. Pesca. Parece que pesca é só aqui, né, na região nordeste, né? Parece que em outros estados o pessoal não fala pescar. É cola mesmo, né? É cola, né? É, mas fica isso aí. Se você está ouvindo a gente e achou alguma coisa, sei lá, algum trecho que você não entendeu nada por causa do nosso dialeto... Bote aí nos comentários também, né, cara? Bote aí nos comentários. Não é nada que, sei lá, você fique boiando, mas é, encare isso como um enriquecimento cultural, né? Você está aprendendo um novo dialeto, né? Quem sabe algum dia o Nordeste não fica com uma China, né? Onde você vai ser obrigado a aprender as nossas gírias e tal. Hong Kong, né? Há 10 anos atrás ninguém dava nada pela China, né? Pra que é que eu vou aprender mandarim, mano? É só os caras... Horrível! Os caras... Sabe que há 10 anos atrás, quando a gente treinava Kung Fu, a gente dizia, rapaz, mano, o negócio é você aprender mandarim, mano. Oi. Porque os filmes do Jack Chan já davam essa dica, né, mano? Que a China ia dominar. Os filmes do Jack Chan. É, mano. Se você assistir, por exemplo, a saga do Police Story, né? Olha aí, é clássica, né, cara? Pois é, aí você já saca que tem tudo pros chineses dominar, mano. Só que o pessoal não quis abrir o olho, né? Pois é, né? O próximo e-mail aqui é do Alan David, 15 anos, Natal, Rio Grande do Norte. E de volta aos estágios agora com salário. Olha aí, Vistas. E aí, agora sim, né? Olha aí, mas... E o cara enviou um e-mail pra gente, aí o cara tá de trabalho agora. É, bicho, melhorou de vida. É, isso mostra de novo, né, cara, que o Azira tem poderes milagrosos, né, cara? É, mano, a cura doença, faz bem pra digestão e ainda ajuda o cara a se empregar. Olha aí, cara. Então fica com a dica, se você tem algum amigo que tá na merda, né, tá desempregado, tá desiludido pelos médicos, e vir pra Zila, né, cara? Pois é, leve o programa até ele pra gente poder curar o cara e ele mandar o e-mail de volta pra gente, né? Olha aí! Fala, galera da Zila, como já tinha falado no primeiro e-mail, uma das locadoras que frequentei quando mais novo foi a locadora do Zé do Cofre. Olha aí, leve outra história do Zé do Cofre. Zé do Cofre é foda. Mas não foi a única. Uma das que eu fui foi a locadora da Maria. E pense numa mulher estressada. O primeiro ataque que eu vi ela dando foi quando ela foi assaltada à noite e de manhã, quando a locadora estava lotada. Ele puxou uns 17 PS2 dela e tacou no chão. Que assalto é esse, mano? O cara pega os videogames pra quebrar, mano? Não é, velho? Que putaria é essa? Foi necessário dois dos filhos dela para segurar ela. Como é que é, mano? É quem é que tava quebrando os videogames, mano? Era a própria Maria, velho? Talvez o cara queria ter dito que ela foi assaltada, ficou muito louco e tacou os PS2 no chão, pode ter sido. É, pois é, né? Continuei frequentando a locadora da Maria. Agora sem PS2. Mas fiquei um tempo sem ir lá, pois ganhei meu Xbox. Olha aí. Aí sim. Bem, segundo, a minha fonte queimou. Bom, sem nada pra fazer em casa, fui com um amigo pra lá, na locadora da Maria, né, cara? Sim. Chegando lá, falei com a dona Maria e pensei que ela estava com mais calma com o passar do tempo. O cara deve ter chegado. Ei, Maria, tu tá calma. Isso é uma coisa engraçada, né? O cara, não, mas já faz tempo, né? 15 anos de locadora, a dona Maria já deve ter ficado acostumada, né? Pois é, né? grande erro. Quando começamos a jogar, não gostamos do jogo e pedimos pra trocar. Isso é uma coisa que os donos de locador tinham raiva, né, cara? De trocar as fitas direto, né? Eu nunca parei pra analisar se se esculhamba o console, ou é porque eles têm preguiça de se levantar e trocar. Mas a negada ficava puta, mano, né? Pois é, mano. Tinha locadora, não sei se tu se lembra, no tempo do Super Nintendo, que tinha um tempo mínimo pro cara ficar com cartucho. Não, eu tinha mesmo, isso daí... Ela olhou pra mim e falou: vocês vão trocar o jogo na puta que vai. Aí sim. Putaria. Me pegou pelo braço e me expulsou da locadora. E me... nem sequer devolveu os R$5 que tinha pagado adiantado. Por um lado, fiquei irado por ter sido expulso. Por outro, fiquei feliz por parte da minha infância que ainda estava viva. Valeu, galera, por hoje. É só, e o cast melhora a cada edição. Estou na espera de um cast de Red Hot Chili Peppers. Olha aí, cara. Porra, aí o Davi vai ter que se aventurar mais uma vez na locadora da Dona Maria pra levar o Azila Cast pra lá, né? Pra ver se a gente consegue curar a mulher. Pois é, cara. E na hora que tu passar nessa locadora de novo, tu pergunta de novo: ei, Maria, tu tá calma? Começar contando logo as histórias do Manel, né, mano? Porque esse bicho aí é todo fuleirazão, mano. É um cachaceiro. Fuleirazão. Esse bicho é um dos que deve, não paga e nega enquanto puder, né? É, mas agora tá aí uma coisa séria, mano. O cara emprestar dinheiro pro amigo, mano. É muito melhor o cara dar, mano, o dinheiro logo. Ah, toma aí 50 conto. Toma, baitola. Toma logo aí 50 conto aí. Porque o cara fica naquela, né? De não vou cobrar o dinheiro, não sei o quê, porque o cara é amigo e tal. É, tem isso aí. O cara fica sem jeito de cobrar, né? Não é, mano? Aí é. O Manel pensa assim, tomara que ele pense assim, né? Putaria. Ah, pior que teve um cara lá do trabalho que esse bicho tinha comprado um jogo meu. Aí eu cobrei pra errar ele pelo Facebook, né? Ah, cadê? Não sei o que, nem depositou o dinheiro. Aí esse bicho, rapaz. Ele ia dar o golpe, eu disse. É, aí esse bicho, rapaz, mano, tá cobrando um amigo. Tu é doido, né? Tô teu amigo não, mano. Tá doido, né? Tô teu amigo não, mano, cara. Já bem isso, esse bicho é teu colega de trabalho e tu cobrando ele pelo Facebook. Não, né, velho? Eu queria levar o meu Gears of War 3, ó, de graça. Não, é? Eu velho. Bora, aí bicho. Tem... Deposita logo aí 100 conto aí. Esse bicho é, mas cobrando, não sei o quê. Aí dentro, velho. É, mas agora tu me lembrou, mancho, um golpe que o senhor Pinóquio aplicava muito, ó, mano. Um é, mano, tu é doido. O senhor Pinóquio tinha uma parada que era a seguinte, mas ele chegava e vendendo uma coisa, né? Sei lá, ele chegava e falava: aí, Neto, não sei o que, tô com. Pronto, tô com. PSP, na. Não, PS, né? Não digo não PSP, não. A corra mais leve, vamos dizer. Pronto, teve uma vez que ele chegou aí, Neto. Tô aqui com. Na época que lançou os mangá do One Piece. Tô aqui com uns 15 mangá do One Piece, ó. Não sei o que, dá uma olhada aí, ó, vixe, mamar, e tal. Ele, pois é, né, tu sabe que eu tenho a coleção todinha em japonês, né, e tal. Esse aí tá sobrando. Uai, é, mano. É. Tá sobrando, né? É. Aí ele, tu quer comprar não, macho? Oh, okay, yeah, mas... quanto é que tu quer? Rapaz, eu vendo aqui por, sei lá, mano, 30 conto. Tem promoção, né? Também, meu amigo, mano. É, mano, tá no preço, né? 30 conto. É, mano, 30 conto e tal. Dois em cada, né? Aí, beleza, o cara compra, aí quando é com uns 3 dias, ele chega lá: ei, macho, me empresta aqueles mangá ali do One Piece. Ixi, mano. Tô precisando deles, teu filho. É clássico, mano. É bater a xera. Não, é. Bater a xera, não, beleza, mano. Qual fosse que tu não leu? Qual fosse que tu quer ler? Putaria. É, não, mano, empresta aqueles 15 lá e tal, meu bicho. É os 15, ó. Aí, é, mano, não sei o que, não, mas beleza, como tu me fez um preço, camarada, eu te empresto aí, vai lá. Aí o bicho só tem o V. Não, é, aí quando é com dor de deporro. E aí, seu Pinóquio, como é que tá a leitura aí? Ei, mano, diz aí que eu fui assaltado. Caralho, que mentiroso doido. Me dá meus 30 contos. Ei, mano, foi que roubaram, rapaz, mas roubaram 15 mangá do One Piece, mas de mim, cara. Foi não. Caralho. Senhor Pinóquio, realmente, né? É, tá... Eu não acredito que ele fazia isso, não, mano. Isso era um golpe clássico, mano. Ele parou de fazer essa putaria aí, vamos dizer. Depois que esse golpe dele ficou manjado, eu comprei umas 3, 4 coisas. Aí antes dele pedir emprestado de novo, eu, não, mas já vendi, ó. Não dá mais não. Me roubaram, saca. Era a melhor escapatória do. E pior que já fizeram uma parada dessa comigo mesmo, ó, mano. Teve um amigo meu, mano, um cara. O nome dele era Neto, ele também. Só que deram. Só que deram o Neto. Do Neto, ó, é. Mas não é o Neto daqui, não. É outro Neto. Inclusive, minha mãe. Assume logo que é ele, mano. É ele, rapaz. Ah, mal devolveu. Eu vi, mas aquele vídeo cassete, tá doido? Já até rebobinou a fita, né? A minha mãe. Não, era o neto do que tinha o cabelão ali. Vixe, mesmo! Caralho, mano, nem me lembro desse bicho aí, mano. Minha mãe chamava esse bicho, mano, de o neto doido. Neto normal. Desse bicho aí, ó, mano. O neto normal e o neto doido. Putaria. Aí, mano, esse bicho tinha vindo no meu aniversário, né? E trouxe um CD do Dragon Ball, aquele Dragon Ball PS1 de 3 em 1. Eu me lembro. Isso aí era um aniversário do teu irmão, mano, era não? Não, foi o meu, mano. Aí ele... Acho que era do teu irmão, mas beleza. Aí ele chegou com esse Dragon Ball, é este, mano. Dragon Ball, vamos jogar aqui, não sei o que e tal. Aí no outro dia esse bicho chegou assim, velho, emprestei o CD aí, velho, tô querendo jogar. Aí o cara, leva aí, aí amanhã eu trago, até hoje. Safado? Putaria. Nunca mais eu vi esse bicho, velho. É, o bicho era só pra dizer que não chegou com as mãos abanando, né, na conversa. É, eu me lembro uma história desse neto doido, mano, que eu achei putaria, mano. Neto doido. Na época que eu conheci esse bicho, eu acho que a gente era meio novo e tal, sei lá, devia ter menos de 15 anos, eu acho. Aí esse bicho, mano, já tinha uns esquemazão loucura, mano. Esse bicho aí, mano, tu conhece a fulana? Eu sei, mano, quem é essa menina e tal, não sei o que. É, mano, tô namorando com ela e tal. Aí, sem eu perguntar nada, né? Aí, é, mano, que bom, né, e tal. Que bom. Aí, não, doido, eu tô com ela só pelo dinheiro, ó. Eu vejo. É o bicho. Ei, aí, é, mano. Tu é doido? Xirizaís, o cara, é, mas ela paga tudo pra mim e tal, sei que ela é feia e tal, mas eu achei invocado que eu não perguntei nada, mano, pro cara, o cara chega assim, aí, mano, sei o quê. Bicho aí, mano, esse neto doido aí, bicho, morava longe que são uma porra, mano. Eu acho que, inclusive, o neto já foi comigo lá, na casa desse bicho, não foi, não? Ih, rapaz. Lembro não, me lembro. Eu sei que esse bicho não era muito... Eu sei, é porque tu falou agora, mas se tivesse falado antes, eu teria me lembrado mais da história desse bicho aí, porque ele era... É loucura mesmo. Mas, vocês voltaram lá, o Dragon Ball tava em cima da estante. Não, mas pior que a gente foi lá, eu fui uma vez na casa desse bicho, mas eram as 7 horas da noite. Aí ele me chamou, não, vamos lá na minha casa, sei o que, pegar uns jogos lá. Aí o cara foi lá, né, saiu daqui, a gente foi andando na avenida aqui na Sargento Hermin. A gente chegou no polo, longe que são uma porra já. É o vixe mesmo. Ué, polo bem aí, longe que são uma porra. Não, mas o cara era pivete, mano, tá doido, né? E aí, cara, tá... comendo... 15 anos. Ainda era de noite, mano. Aí o cara chegou na Expoess, mano. Aí, vixi, meu irmão. Que diabo é isso aí, mano? Tu tá me levando pra onde, mano? Né? Minha casa é bem ali e tal. É, mas isso aí eu acho que foi com o Ivanildo. Sabia que eu me lembro de no outro dia tu me contando essa história aí. Uns becuzão, mano. Vixi, meu irmão. Puta que pariu, mano. Não, mano, vamos sair fora logo, mano. Diabo é isso, mano. Esse bicho, não, mano. Vamos só aqui e tal, jogar uns versos, é o Té doido, versus é o cacete, velho. Não, versus é o cacete, é o Té. aí dentro, bicho. Era versus os traficantes. É, mas agora uma coisa que eu fico puto, mano, é esses caras, mano, que vem com essa história de... Ah, mano, o cara nem conhece o cara, mano. Aí o cara percebe que o cara é malacazão, mano. O cara vem com o negócio de... Ei, amigo, não sei o quê. O cara vem todo se chegando, mano. Fico muito puto, ó, mano, com isso aí. Cara só quer ser teu amigo, mano. Deixa de ser. Mano. Eu doido, mano. O bichinho, mano. Tem uns bichos aí que ele chega assim... É, amigo, não sei o quê. Aí o cara percebe, mano, que o cara é todo malacazão, mano. Ah, é, amigo, não sei o quê e tal. Aí vem logo pedindo dinheiro emprestado. Ai, dá esse teu cu, mano. Cara de logo assim. É, mano. Cara que chega pedindo dinheiro emprestado, viu, mano? É doido, mas eu vou te dizer que um dos únicos amigos malas que eu já tive pra negócio de dinheiro emprestado foi Isaías, viu, mano? É doido, mas e o Isaías era um negócio tenso, mano. Porque, como é que se... É igual como eu disse, do mesmo jeito que esse neto doido, mano. Eu achava estranha essa putaria dele do cara, sei lá, mas com 13 anos extorquindo mulheres, mano. Do mesmo jeito era o Isaías, mano. O Isaías pedia, sei lá, mano, R$2 emprestado pra comprar din-din. Aí o cara, e aí, Isaías, meu dinheiro e tal. O cara querendo ir na locadora, né, jogar. Aí, não, mano, dá não, ainda não recebi minha quinzena e tal. Aí o cara, porra de quinzena, mano, eu queria ir pra locadora, mano, cadê o dinheiro aí? Não, mano, meu chefe atrasou, não sei o quê, minha mãe tá esperando receber um dinheiro. Foda, mano. Sim, mas falando em dinheiro emprestado, lembrei de um foguete. Mas eu tinha uns 14, 15 anos, a gente andava em Lan House. Eita, compadre. Na Housezona troando Ragnarok, CS. Era a Lan House do Manel aí. Não, também, tá com às vezes lá. O computador até travou na hora que eu tava jogando. Putaria. Aí eu lá e tinha um cara da conhecida assim, né? A gente frequentava a Lan House, só que tinha um cara que sempre jogava lá, tava todo dia. É. Vixe, aquele doido do 7 de setembro, né? Mano, tá aquele doido aí, mano. Aquele dali, era o Black. Como é? Era o Black, aquele dali. O Black? Ah, era? Deixa eu ver. Parecido um rato, mas tô de colise, então, já é isso, mano. Só que não era ele, não, era o outro, era um tal de Juno. Só dava na locadora mesmo, na Lan House, quer dizer, só jogava todo dia. Aí a gente faz amizade, né? É. Aí chegou um certo tempo, tava eu, meu amigo André, ele chegou pro André: André, velho, você é meu amigo e tal, você é meu camarada de Ragnarok, fiz uma conta pra você. Você pode me emprestar R$30. Aí ele, velho, tal, tal, tal, não, mas eu te devolvo depois de amanhã. Aí depois, beleza, deu 30 conto na mão dele. Mas emprestado, não se preocupe não, que eu lhe pago. Passou duas semanas. Aí ele, Bala, me ajuda, Bala. A gente era mais novo, não tinha tanto dinheiro no bolso, né? É doido, mas quando eu era adolescente, 30 conto era uma fortuna. É doido, eu passava, era a fome guardando da lanchonete, né? Do... Ligava, meu filho vai comer um salgado, não, hoje não, eu tô de regime, né? Aí chegou o Bala, eu sou grande, Bala, me ajuda, Bala, eu sei onde é que ele mora, vamos chegar lá e tudo, beleza. Aí foi eu... Esse aí foi massa, os caras foram cobrar. Foi, a gente foi cobrar 30 conto, era dinheiro de mais, mano. Aí beleza. É sagrado, né, o dinheiro ali. Beleza, mano. Se eu senti falta, ainda era meu. Aí ele foi lá, eu, o meu amigo André e o meu amigo B1. Aí chegou lá, mas ele mora aqui. André, aí chegou André, o senhor. É, o foguete. Uma senhora, de uma vizinha, né, assim, tal. Aqui, aí, a senhora conhece tal de Júnior? Conheço, meu filho, ele mora aqui. Ah, muito obrigado, senhora. Ô, Júnior! Abra a porta, filho da égua! Eu sei que você está aí! A sua aula já acabou, você tá em casa! Sai, vagabundo! Aí ele, polícia! Caraca! Eu fui doido dele! Socorro, o cara me sequestrado! Aí, o maluco, o cara tá berrando aí. Vamos chinelar que vai ser foguete. A gente é mais novo, tinha medo de tudo, né? Polícia, polícia! Aí o vizinho dele era PM. Acho, meu. O que é que vocês estão fazendo aí? Tirou a arma do COIS. Maluco, eu vou morrer agora, doido! Aí eu falei, eu não fiz nada, maluco. Eu tô cobrando um cara aqui, deu um foguete. Tô cobrando o cara. Só tô cobrando. Eu tô com a agiotagem aqui e tal. Eu trabalho como agiota, né? Qualquer coisa, 20% aí. Ele olhou a identidade da gente, era de menor, sai daqui, que ele parte, pô, bababá. Não apareça mais aqui não, beleza. Desse dia em diante, ele nunca mais apareceu na Lan House também. Aí ele pensando no meu amigo, porra, meu irmão, meu dinheiro. Porra, meu dinheiro. Lembra ali do Tofilho, velho. Era putaria. Os golpes também, viu, mano? Era putaria ali que todo cara, velho, que chegava perto do Tofilho, véio, chegava logo dando um tapazão ali no pescoço dele. E aí, compadre, aí. Pá! Mas esses tapas é ruim, ó, mano, dá muita raiva, ó. O coração parava de batar por alguns segundos, de bater. De batar, é. Não, mas porque é essa putaria mesmo, mano. O cara quando é amigo, mano, tem um grupo de amigos, mano, esses bichos, mano, ou o cara se cumprimenta todo xingando, ou o cara chega no tapazão, mano. E aí, pá! É desse jeito. Eu tinha um amigo meu, brevemente, angolano, 1,99m. Entrei na casa dele. Cadê o negão? Não, ele tá lá dentro, meu filho. É uma brincadeira. Ele tava passando pela porta de madrugada. Quando eu fui entrando, eu não percebi a presença dele. Aí eu pisei na sala, no começo do gradeado. Na sala. Maluco! Eu parei lá na frente, eu te juro, pessoal, pra vocês. Eu passei uns 3 segundos sem respirar. Não, mas o cara sempre chega esse negócio de o cara xingando o outro, mano. Ei, fala da puta, sei o que e tal. Chega falando desse jeito. É sempre assim. É o pior, mas que eu acho que quanto mais o grau de xingamento, mais. Amigo o cara mais... é. É, pô, é. Quanto mais o xingamento, mais amigo o cara é. Isso aí mesmo, viu? Eu acho que é isso às vezes, viu, mano? Porque. Ei, filho de. Vagabundo! Ei, é, mano, já a mulher, eu acho que é muito ao contrário, né, mano? Tratamento de mulher, as mulheres se tratam bem. Na verdade, não é, né? É, mulher que unhas bonitas, aí bota lá no Facebook. Ah, né, mulher que unhas lindas e radiantes. Aí sai na internet, ah, fica unha velha feia, toda amarela. Ah, eu me toda amarela. Pior que é isso mesmo, amizade de homem e amizade de mulher é diferente, né? É uma parada meio diferente mesmo. É. Inclusive, você, domingo saiu uma pesquisa aí dizendo que as mulheres observam mais as outras mulheres do que os homens, né? É, mano, aquela parada que mulher quando sai se veste pra outra mulher existe, mano. É, isso ela é verdade, mano. Comprovaram, mano, cientificamente. Não se veste pro namorado, não. Se veste é pras outras, que vão estar lá pra disputar a parada. É disputar. Por isso que os sapatões têm mais experiência, né, Meu diabo, é isso aí, mano. Tem que se mexer pra mim, sua safada. Ei, dedo. Sua cabrita. É, mas o Joel me disse que um tempo desse aí tu só saía pro trabalho, mano. Se perguntando pra ele se a roupa que tu tava, o teu chefe lá ia gostar, mano. Ai, dedo. Era não, tá dizendo que é mentira. Ai, dedo, tua peida. Ô, mano, quando vocês mudaram de emprego, antes disso aí, tu, ei, mano, tu acha que o cara lá vai gostar desse sapato e tal? Você bora, pode ser o quê? Era, mano. Isso é perigoso. Ai, dentro. Eu tava comentando desse negócio da amizade ali no trabalho, mano. Porque é uma coisa, mano. É o cara ter aquela amizade com aquele cara mala que o cara não quer nem ter a amizade desse bicho. Aí esse bicho fica querendo se chegar, mano. O cara fica querendo ser íntimo do cara. Ah, é pra baixo da égua. É, o cara fica puto com esse bicho. Não é pra baixo da égua. O cara chega assim aí, fica pedindo tua amizade no Facebook. Ah, mas não quer ser teu amigo não, mano. Aí daí, mano. Não, mas eu não sou revoltado sem tutu não, viu, Joel? Não, mas tem uns caras que tá raiva. Mala. Eu tinha um amigo mala, que ele já foi um chefe meu, né? Aí esse bicho, como até ele era conhecido da malandragem zona dele, né, e tal. Não é nem amigo, mas vocês estão botando pra lá. Não, mas vai, continua como amigo. Não, aí. Mas ele era meu amigo. Era pra ser colega. Meu colega de trabalho e tal. Ele era meu chefe. Aí, não sei o que foi que disseram pra esse bicho, que eu entendi de informática, né? Ele aí, macho, o computador lá de casa tá apresentando um defeito, ó, não sei o que e tal. Ah, ué. É o doido pra mim sair, que faz muitos anos que eu deixei essa parada de manutenção de computador a domicílio, né? Aí dando os toques pra ele, não, mas tu faz assim, assim, assado, não sei o que e tal. Aí, não, mas vamos lá em casa e tal, tu dá o ajeita lá, não sei o que, né? Aí, vixe, mas quando é que é? Não, vamos hoje visitar, não, não sei o que e tal. Aí, só enrolando, né, e tal. Aí, ué, mano, como é que eu me saio desse homem e tal? E o cara com o computador lá sem funcionar, a filha dele queria estudar pro vestibular, sei lá o que era. Aí, ah, mas pô, vamos fazer o seguinte, a gente sai meio dia daqui e eu me libero e te libero depois do almoço. Ah, ué, né, assim o negócio melhora um pouco, né, vamos lá dar uma olhada. Aí é GG. Pois é, eu fui lá, né, consertei e tal, aí ficou bom, né, o computador, rapaz, ficou bom, ó. Aí esse bicho gostava de tomar uns, né. Ei, e sim, enquanto eu tava lá no computador, isso era uma quarta-feira, mano, umas 2 horas da tarde, aí já tava a turma dele lá, ó, os caras tomando todas e tal. Esse bicho vem com o vizinho dele, ei, mano, o computador do meu vizinho aqui também não tá funcionando não, ó. Olha, não tem, né? Tem como tu dar uma olhada lá não e tal, mas vixe, mano, leva mal não, mas não tem não, é o... mas tu só dá uma olhadazinha lá e tal, não sei o que, os caras já muito mamados. É rapidinzinho, mano. Aí eu vi o que é o problema lá, rapaz, é o negócio do monitor, é o vixe, não, mas monitor aí é com técnico em eletrônica. É com o Joel. Aí é mais minha área. Aí, não, rapaz, mas vamos lá e tal, dá uma olhada. Isso, mano, o bicho é tão mala que, vamos dizer, eu corrigi o problema lá do computador dele na amizade, né, e tal. É, mano. Ficou e tal, não cobrei nem nada. Ganhou aí... nem uma meia horinha extra no trabalho, né? Porque uma coisa é o cara ter uma amizade, mano, estila a gente aqui, mano. A gente tá conversando aqui numa boa e tal. E outra é o cara que chega, mano, só pra te alugar, mano, direto, mano. No poita, né? E o bicho querendo dizer que é teu amigo, não sei o quê. Conheci um cara, mano, num curso de informática. Esse bicho, é, mano, não sei o que, tu sabe consertar computador, é, mano, não sei o que. Aí depois vamos lá em casa, mano, tem um computador lá pra tu ajeitar, não sei o que. Aí eu achando que o cara era amigo, né, conhecia ele já, não sei o que. Aí eu consertei o computador do cara, aí nisso, passou um tempinho, esse bicho fez um curso de redes. Aí eu, vixe, mano, tu fez o curso de rede? Falei, foi, mano, tu é doido, me garantindo ali. Aí, ei, mano, vem montar a minha rede aqui daqui de casa, velho. É, mano, 50 conto. Aí daqui, mano. Amigo, né? Ô, doido. É, doido, isso aí é foda, viu, mano? Isso é assim, foda. Ai, pra porra, mano. Isso aí é se chama de filha da putagem em alto grau, viu? Ô, filha da putagem extremo, velho. O cara quer ser profissional demais, né, aí. Né? Isso aí aconteceu comigo do mesmo jeito, só que quando foi pior. Cheguei, eu trabalhava numa loja de videogame, eu era vendedor. Peraí, depois conta essa história aí que é o emprego dos sonhos, viu, mano? No programa de emprego dos sonhos, tu tem que contar essas tuas histórias aí, mano. Era GG demais. Aí ele. É, mano, tu é doido. Aí ele tinha uns contatos dele das outras lojas, né? Porque quando é em relação a videogames e outras coisas, todos, entre aspas, são amigos, né? Os donos, né? Os vendedores e tal. Pra ficar preço pelado, bababá, enfim. Aí sim, tinha um cara na mesma rua que era amigo dele, do meu chefe. Gente fina pra caralho. Meu chefe, né? Aí disse: bala, vai lá. Pega tal, tantos dias de For Speed, blá blá blá blá. Aí beleza. Ele começou a fazer amizade comigo, o dono da outra loja. Bala, tal, tu é ligado nos videogames, sei lá o quê. Tu é meu amigo. E começou as amizades, 2-3 meses, conversando com o cara, gente fina, tal. Beleza. Só que eu comecei a comprar uns produtos dele também. Que foi que eu percebi? Na época do Game Boy Advance. Caixa 2, mano. Olha o foguete babilônico. Na época do Game Boy Advance, as fitas estavam vendendo ainda usadas, né, tal, 50, 60 reais. Cheguei, fulano, quanto é que tá o Zelda aqui do Game Boy Advance? Rapaz, pra você que você é meu amigo, tal, amigo da Milka, eu vou lhe fazer a 100 reais. Que isso, mano? Tá assalto, mano. O cara levantou os braços, né? Eu só tô com o dinheiro da passagem. Na promoção, mano, porque tu não entendeu, era na promoção aí, mano. Aí, nossa. Eu, beleza, né? Aí passou uns 3, 4 dias, rapaz, esse jogo aqui, o Harry Potter e tal, pra eu levar pra minha namorada. Vou ter que estar, mas pra você é 60 reais. Acaba isso, até pirata fita é, mano. Tu é doido, hein, mano? Eu fui fazer um teste. Rapaz, sabe uma coisa? Ele tá com muito gaiatezo safado. Eu vou ligar me fazendo de cliente com uma voz diferente e vou perguntar quanto é que é o Harry Potter. Vixe. Alô? Vai, Adá. Você botou voz de homem dessa vez, foi bala. Foi, foi. É da loja tal, é? É daqui mesmo. Rapaz, tem... Deu um litro de leite, né? Rapaz, tem umas fitas de Game Boy Advance aí, não tem, não? Rapaz, tem. Qual que você quer? Rapaz, tô interessado no Harry Potter. Quanto é que tá o Harry Potter? Rapaz, pra você é R$60. Aí, na hora, eu não consegui me conter. Filha da puta, doido! Aí eu pensei, é o mesmo preço. Isso lá é amigo, safado, desgraçado. E ele, mano, falou o quê, mano? Aí ele, quem é que tá falando? Eu, vixe, mas eu vou desligar. Aí eu desliguei. Aí desde esse dia em diante, ele ficou me olhando assim, meio torto pra mim, pensando, rapaz, será que foi ele, Duda? Eu fiquei calado. Nunca mais perguntei por fita, não. Deixei passar. Aí você é vagabundo. Esse tipo de amizade aí também... E o comerciante mal é foda, mano. É? E o cara, dá pra você, eu faço um desconto aqui, não sei o que, é o mesmo desconto pra todo mundo. É, mas o falso amigo, mano, esse bicho aí, mano. É o pra você, né? Pra você eu faço. É o pra você. Manoel, esse bicho ferrou uma dessa comigo um dia desse. Mas do macho, o Manoel é o rei do, né, mano? Pra você. Ai, Deus, mano. Agora tu vai dizer que você é. Não, bicho. Não, o filho foi de. Eu vendi um processador pra ele aí, o filho foi dizer, mano. Esse bicho aí dá valendo não sei lá quanto, mano. 200 conto novo. Faz um ano e tanto que eu tenho ele. Tá, eu dei a ficha todinha, ele mano. Ele fez por 180. E pra você é R$200. Eu faço por 100zão pra ele ali. Aí ele está com queixo aí, mano. O bicho ainda queria levar o meu Super Nintendo. Ei, meu, esse Super Nintendo aí. Você foi por tá no rolo, né, também. O Manoel ainda usa aquele migué de vendedor, né? Nem pra mim, nem pra ti. Tu volta o Super Nintendo que tá tudo certo. Vixe, é um gatuno, um gatuno, né? É, um gatuno das vendas. Negócio de nem pra mim, nem pra ti é putaria, viu, mano? O cara bota 20, o cara quer 10, aí bota 15 no final das contas. Aí chega aqueles queixos, pai, não, vamos fazer o seguinte. Tu me dá isso, não, mas... eu te dou, pronto. Não, mas existe o outro lado da moeda também. Tem uma galera que quer sacana com esse negócio de negócio de, como é? O amigo, né? É. E não, e quando o cara pede favor, aí o nego no, pede a mesma coisa, né? E o outro sacaneia o nego, né? Tipo esse bicho aí da rede aí de R$50, né? Que às vezes o cara que tem um negócio, mano, aí tem uns amigos que quer ficar apoitando direto ali, mano. Na época da Lan House, mano. Negar os negócios pingados, não sei o que, essas putarias tudinho, mano. Aí fica aquela sacanagem, aí, né? Peraí, só um minutinho aqui, não sei o que. Bota aí 5 minutos pra me fazer só um negócio aqui, aí pronto. Acabado. O cabra não se toca, mano. O ruim é porque o cabra não se toca, a gente diz, macho, farra aí e tal. Não, eu nunca botei boneco não, né? Não, beleza. Eu liberava o computador e tal. Aí quando era no final tinha que botar o desconto e tal, porque senão cobrava. Aí chegava o cliente, mano, e o cara lá aí, otário. Aí eu, sim, mano, e aí, mano, não acaba esse negócio aí não, mano. É, peraí. Peraí, parece o Luiz Henrique. Não, vou só imprimir um negócio. Do computador, aí se levanta com o mouse na mão ainda, e não sei o que, mal de cidade. Tá? Se tu dissesse que o cara se levantou com o mouse no bolso, aí eu ia dizer que era o Isaías, isso aí. Mas como foi na mão aí... Tá mais suado. O Isaías é um dos, mano, também, né? O Isaías uma vez ou outra. Ele é, mano, eu tô liso aqui, deixa eu... Bota meia horinha aí só pra me falar um negócio aqui e tal. Jogar, velho. Conta, né? Aí eu, não, Zé, não tem problema não, pode ir aí e tal. Eu tô de bom humor hoje, pode ir. Cara, aí a minha mãe se revoltava, ó. Ai, já peço, Isaías ali. Eu sacar, minha filha. O rapaz tá só passando o currículo ali dele. Ah, o currículo. O Isaías plantando os clientes. Isso aí é trabalhar, ó. Ué, ele é passando currículo acelerado, mano. Aí ela, ô, meu filho, pode deixar. Aí ela, não, mas não sei o quê. Aí pronto, beleza. Aí ela, não, mas tá bom. Mas pelo menos quando chegar o cliente, diga pra ele... Se retirar. Sair e tal. Ou não sei se ele tá pagando. Se não tiver, você diz. Se tiver, tudo bem, né? Porque, enfim, ele por ele, elas por ela, não dá no mesmo, né? Aí, pega o beco aí. Chegava, mano. Esse bicho vai todo de um jeito, mano. E quando o cliente chegava, é que ele não bota 2 horas aí. É isso, né? Caralho. Mas tá certo, mano. Aí eu sei, é um pilantra, doido. Chega com pele, né, mano? Aí eu sei, e aí? Tu tava aí atrás de fuleiragem por quê? Aí ele, não, mas bota 2 horas aí, mano. Né? Aí ficava lá. E eu já contando com ele que ele fosse sair, né? Aí eu falava pra pessoa, né? Não, aquele computador ali já tá saindo, né? Aí eu não tacava o grito, né? Eu chegava lá nele, aí. Bora, sei, mano, aí. Aí, né? Aí ele, né? Não, peraí, bota 2 horas. Aí eu tinha que voltar pra pessoa e dizer, não, aquele computador não vai sair mais, não. É uma situação ruim, né? Porque tem cliente que aceita. Cada cliente é uma marmota, mas tem... Se fosse comigo, sai daí, filho da régua! Aquela Lan House não durou muito tempo, viu, mano? Porque é a concorrência de Lan House, mano, era violenta ali, mas tu ainda aprontava uma dessas, mano. É mesmo, viu, mano? É isso aí, boa, mano. É isso aí, boa. É isso aí, cara. Por causa de um bocado de currículo do dia, tu deixou de ganhar um dinheirinho. É, por isso. Mas o negócio é esse mesmo, o cara tem que perder o negócio, mas não perde o amigo, né? Não? É isso aí. Mesmo, é como a minha alma tá salva. É como o Super Nintendo, eu perdi ele, tô com falta dele. Rapaz, falando em Lan House, eu lembrei de um foguete aqui também, de Lan House. De coruja dos corujão, doido. Ixi. Eu ia entrar na parte dos corujão do Manel, mas vai, contei a tua. Aí, beleza, cara. Não, vamos bala! Tal, galera, vamos pro Corujão, vai ser massa, madrugada toda no CS. Ixi, mano, nunca foi um Corujão com o Bala e a galera, mano. É doido, era GG demais. Bala, o Marcos, Renan, nunca fez um bolão, mano. O Nick, né? O Nick, aí eita, estaria. O Magu. O Magu é um apelido massa, viu? Galera, todos esse nick aí, Magu. Só os asilados. Aí tinha o colombiano, a galera GG. Bora, vamos fazer. Colombiano. Colombiano é a barquita velha, mano. Barquita velha, mano. Aí a gente no Corujão, a Marcos não foi, deu furo, como sempre. Aí ficou faltando a fila lá, beleza. A gente foi escutando na avenida lá, os papocos. Menino, já foi isso aí. Só uma baixinha, ó. Aí eu, maluco, que isso aí? Eu, não, deve ser o jogo, tava com fone, né? Vixe, compadre, isso ainda é no jogo, não. A galera levantou, botou os fones na mesa e, rapaz, que é isso aí? Aí o cara também da rua, ai! Maluco, o cara morreu. O cara morreu, ó, e todo mundo rindo, ó, pariu. Aí a galera aí abriu. Como é aquela parada de ferro que desce nas lojas? Como é que é o nome aquilo aí? Vai fechar as lojas. Andando, meu. É, negócio de ferro que sobe. Meu irmão, os levanta isso aí pra mim, ó. Eu tô doido, né? Ferro que sobe, né? Vai fechar aquele... a loja, aquele negócio de ferro. Aquele portão de ferro, que o cara abre. É baixo lá em cima. Aí eu tô, abre aí, bala. Não, o bichão não, o bichão é meu. Aí dentro. O bichão é meu, tá com medo. Ah, tá bom, não sei essa. Ah, se essa é uma coisa, compadre. Ali é pipoco. Aí, não, vou ligar aqui pra polícia. Aí o cara vai pegar o celular e ligar pro 190. O celular naquela época era um negócio já, né, como hoje em dia, né? Era só uns 2, 3. Aí o pipoco. Eita, meu maluco, a energia acabou. É uma mesma, tô metendo para. Eu já tava derrubando o senhor de tensão, ó, com o revólver. Tô metendo bala, atacando os carros nos postes. Aí quando eu fiz as rodas de ambulância, vixe, gente, que é isso aí? Quando eu fui ver, era um menino no condomínio em cima, com a espingarda do pai tirando os morcegos, mano. Vixe, velho. Aí. Eu fui com a égua, doido. E acabou a energia do Corujão. Como é que a gente... Como é que ficava? Tudo no breu. Eu te volto. Meu irmão... Não, mas o que foi assim, nesse dia que a gente foi, o cara que ia estar regulando a gente lá, que era tipo, entre aspas, o dono, mas era um vagabundo velho que tava direto na MP3. Vagabundo. Vagabundo, né? É, mano, tava ali só sentado, tava dormindo. Aí o macho abre a gente aí, não, eu tô sem a chave, doido. Cadê isso aí, doido? Eu tô com fome, doido. Eu tô com medo, doido. Abre isso aí, que a gente não sabia o que tava acontecendo lá fora. Não, agora vai ficar todo mundo aí no escuro. Macho, a gente passou o Corujão todo no breu. E a luz. Tu é louco, compadre. Teve uns. Entrou dentro do banheiro com medo do pipoco, não sabe cadê. Emagreceu uns 5 kg, foi tu. E o cheiro de macho. Macho, meu Deus. Teve uns que pegou uns bombonzinhos de graça escondidos ali. Fui ver uma zoada de cheats. Eita, se o Manel tinha botado um HD dentro do bolso, mano. Não, Manel? Eu mesmo não. Aí eu fui no dia seguinte, a gente chegou, não, tal, tá, fulana, dona da Lan House, insiste, não, posso devolver o dinheiro não, já gastei. Abençoe. Ficaram com dinheiro, é sacanagem grossa. Ah, tá doido, né, meu irmão? Eu tá com fogo nisso aqui. A gente entrou no acordo lá, a gente passou umas 5, 6 horas, se não me engano, depois. Já gastei. Gachorra, velho. Corujão do Mano era assim, ele, quanto é a hora? Sei lá, R$2. Vocês vão passar quantas horas aqui? 5 horas, né? Então fica 10 conto pra cada um. O cara, vixe, mano, não tem nenhum desconto não. Não, tem não, não sei o quê. Trabalho noturno. Trabalho noturno. Extra. Agora, Manel, e quando o cara vai almoçar com um amigo do trabalho, e esse amigo lá no restaurante terminou de comer e lembrou ali que esqueceu a carteira lá no trabalho? Aí é foguete. Eu vou contigo. Aí, ó. Aí é outro que égua. Eu disse, pô, o cara é ser amigo do Manel, mas tem que ter muito dinheiro, mano, que prejuízo é grande. É, não, mas que eu pago de volta essa porra, mano. É, pá. Se eu botar no papel, o Joel que tá me devendo, mano. É, égua, Joel, hein? Eita. É um monte de caloteiro, ó. É. Ele acha que eu tô devendo ele, eu acho que ele tá devendo. Aí fica por isso mesmo, entendeu? E assim vai indo. A galinha do outro dia é captaria. Cadê os 5 pontos, mano? Eu chego assim pro Manel, ei, Manel, cadê os 5 reais, mano? Ah, mas dei ontem, tem o quê? É dentro, mano. Ontem é ontem, velho. Aí, me dá um house, doido. O cara não andou, não. Ei, mas eu te dei um ontem. Foda-se se tu me deu um ontem. Ué? Negócio de Deus te pago. Mas é igual o Isaê, cheio de leve trás, né? Não, mas. Não é porque o Joel é perturbado, mano. Tá doido, velho. Eu faz umas putarias muito doidas aí, não. Aí a mais recente do Joel é o cara. Porque eu uso o cartão, né? Oh, eu boto, eu deixo o cartão, o dinheiro na minha conta, né? Isso aí é outra pilantragem, vai lá. Aí eu deixo o meu cartão lá, né? Ou meu dinheiro no cartão. E ele rapa aí, fica lisão, né? Ó, oh, doido, rapa. Olha, mano. Torçando os ovos sem dinheiro, né? Aí eu. Não, aí muitas vezes ele tá com dinheiro, sendo que não tá trocado, né? Aí eu, vai, mano, bota aí, mano. Ah, bota tu aí no carro. Bota aí, eu sou o dono do carro, né? Bota tu aí que tu tá. Tu bota no cartãozão. Aí eu, ó, doido, mano. Aí eu, beleza. Aí ele, não, eu vou trocar o dinheiro e eu te dou. Aí eu, beleza, aí eu fui embora. Aí vai embora. Aí quando aí passa o dia, ele não me dá. Aí quando é no outro dia, eu, ei, mano. Não, é quando é lá pra mais tarde, eu, ei, mano, 5 lá, mano, pro nego merendar. Ah, vai ser ousado pra gasolina lá amanhã, ó. Cinco nego, ó. Eu aí dentro, mano. O nego tá com fome, mano. Eu vou dizer que é duas pilantragens grandes, viu? A primeira é o cara, eu tô sem dinheiro trocado, viu? Mas isso é um golpe conhecido, mano. Entendo, mano. E o outro é o cara deixar o dinheiro na conta ali pra dar só o cartão, mano. Ah, esse daí também é conhecido. Mas aí é. Ah, tem vez, né? Que aí ele vai, aí eu já não merendei em casa mesmo. Aí eu, não, mano, então bom dar uma merendada aqui. Lá tem uma bodega bem em frente, né? A véia lá do mal. Aí a véia, a gente compra umas empadas, Nescau lá. Aí eu, não, mas bota logo aí dois Nescauzinhos empada aí, que dá quatro e pouco. Aí pronto, aí ele ainda ganha um centavo aí, de centavo em centavo esse bicho vai ficar rico. Tô doido. O tio Patinhas começou nesse esquema aí do Joel. É, mano. Tem outro... O Silvio Santos, né? As moedas aí. O Silvio Santos também, mano. Tem outro dia, mano. Tem outro dia. Teve dois dias aí que eu botei gasolina, do meu dinheiro. Maria. Aí eu botei a gasolina, tá apressado, não sei o que, tem que ir logo. Aí o cara, eu botei, né, do meu dinheiro, dois dias em seguida. Aí quando chegou na mesma, mano, né? Não reconhece, né? É, eu boro. É, não reconhece. Não, mano, mas não é que eu botei a verdade, que eu me esqueço, mano, tá entendendo? Aí, ó. Aí às vezes ele vem botar, eu digo, ei, mano, tu bota aí, aí eu botei por quê, mano? Aí ele, ah, porque eu botei ontem antes de ontem, aí eu, é mesmo, né? Entendeu? A... Mas eu, quando ele pede, aí eu doido, eu tô nem te devendo, eu não lembro, né? Aí, não, mas eu botei ontem, bichão, aí eu, ah, é mesmo, mano. Aí, não reconhece. Aí teve esse dia que eu botei duas vezes seguidas, né, gasolina e tal. Aí quando chegou na vez do Manel, aí eu... Ele botou os 10 reais, aí pronto, tá aqui, tia dívida. Tá aqui, por quê, velho? É o do mês, né? É o certo, velho. Aí ele, né, tá aqui, tipo, dei 10 reais. O Manel dizendo, tamo limpo, né, agora. É, Não, porque não, mas... Tu tem que botar o teu aí. O cara se confundiu mesmo. Tu tem que botar o teu aí duas vezes, mano. Aí ele, né, duas vezes não, é só uma, 10 reais, tá? Tá certo. Não, mas porque na minha mente, mano, era 10 reais, que é 2, 5 teu. Mas tem o meu, lógico, né? O teu e o meu. Aí eu contei com 2, 5 teu. Aí eu, não, então daqui, 2, 5, né? 10, pronto, morreu. Tá rindo, era roubar o cara, mano. Tu tem que botar amanhã também. Aí eu, por quê, mas se eu tô botando 10 reais, mano? 5, os 10 que tu tá dizendo que eu tô devendo, não? E os teus? Aí eu vi, é mesmo, ontem. E o Joel parado com a mão estirada e o Manel não sabendo por quê. Pariu. Essa putaria é quase todo dia, mas é engraçado demais, não, mano? É, mas agora eu vou te dizer, véio, que é uma putaria grande, mas esse negócio do cara dividir a conta, viu? É foguete, Maria, aí é uma briga, viu, mano? Isso é doido. Mas uma dica que eu vou dar pro ouvinte. Não chama o Manel. Aí dentro, mano. Se você sair com um grupo de amigos, mano, e você tiver com cartão, mano, e a galera disser assim, pai, bota aí no cartão que depois a gente te dá. Ixi, macho, aí é uma... Botidão, mano. Pega, bota não, macho, bota não. É, mas tu sabe qual foi uma sacanagem grande que eu já vi, mano. A gente saiu com rodízio, né, o pessoal da faculdade e tal, aí deu lá a conta, né? Aí eu ri demais disso aí, aí o pessoal somou a conta, né, e tal, sei lá, deu valor, aí o cara juntou, né? Aí o cara pegou o dinheiro do pessoal da mesa, né? Botou na carteira e queria pagar com ticket refeição, ó. A mulher, não, vai, tu vai pagar com ticket de refeição, né? Olha, mas rapaz, eu já dei graças a Deus aqui, troquei o meu ticket. Vou pagar com ticket sim. Eu acho que isso é uma ilusão, mano. Porque às vezes assim, o cara pega o dinheiro, mano, da galera da junção das contas, né, pra pagar a cota, né? Aí o cara fica com dinheiro e paga no cartão, né? É uma boa. A malaquice que o cara faz, mano. Sendo que a conta vai vir no fim do mês, mano. Do mesmo jeito, mano. Mas era, o cara já tá por ela, o calote ao cartão. Ah, mas é justo, mano. O cara tá com o dinheiro. Agora se ele vai receber, se ele vai gastar e depois não vai ter o dinheiro pra pagar, o problema é dele. Parei, foi no dia que eu fui falar em história, no dia que eu fui de boné lá pro trabalho, ó. Negadeba, ele deixou tu usar de boné aqui, não sei o que, ó. Parei, eu pensava que tava na feira, era tudo. Daí eu, porra, de deixou não, mas eu tô usando e pronto, olha, mas rapaz. Eu vou falar investimento, teve uma vez que eu tava lá no trabalho, né? É o trabalho numa repartição pública, né? O cara não pode entrar de bermuda, não. Aí chegou um cara lá de bermuda, né, pra entrar e tal. Aí tinha um guarda municipal lá, já meio coroa, bicho meio ignorante. Aí olhou assim pro cara, né? Bem é, delicado, pra... né? Aí pra onde é que você vai? O cara, eu vou pra andar tal. Aí ele olhou assim, ei, mas você veio pro parabéns, foi? Parabéns, tá? Que parabéns, mas parabéns. Tá de bermuda, de todo garotão e tal. Tá, é legal, é fuleira demais, ó. É, eu ri demais, ó, dessa série aí do parabéns. Do parabéns, né? Essa aí foi tarefa extrema, viu? Essa aí. E aí, o que foi que o teu chefe fez quando tu viu tu com a tua touca jamaicana lá no trabalho? Não fez nada, eu passei o dia de boné lá, rodando lá dentro. Aquele vereador, né? Aquelas bonézinhas de propaganda de vereador, é. Mas você elegeu o teu vereador, não? Não, mano. Já ficou todo nervoso quando eu chegava perto dele. É? É ele, mano. Ah, é eita, velho. É ele, mas não sei o quê. Assim. Sai de perto de mim porque ele pode associar, né? Ué, eu tô do doido. É putaria mesmo, sem trabalho, porque eu, quando eu entrei lá no trabalho, eu ia chamar outra pessoa, né, pra poder trabalhar lá. Aí, ah, tu tem alguém que indicasse e tal. Aí eu pensei num amigo meu que trabalhou em outra empresa, né? Eu, não, mas esse bicho aí é muito fuleiragem. Ah, te chamei, não, mas vou chamar o Manel ali, porque o Manel ali tá precisando ali. É o bicho se garante ali. É agora, tudo que o Manel faz, ele diz que é eu e ele. É, você associa. Eu o e o Mas o pior é que é um no outro. É os dois. Aí, eu faço uma coisa, aí dá. Aí ricocheteia no Joel. E se ele faz alguma coisa, aí é vocês também. É, atinge mim também. É a faca e o queijo. Que é putaria. É porque vocês são um setor de dois homens. O Joel falou uma parada lá, equivocado lá, que ele não viu no site lá, não sei o que. Aí o cara, ah, vocês têm que prestar atenção, olha, filha. Quando tu apoiou o cara, velho. Contrapartida, meu. Mano, é esse bicho caga de porta destrancada, velho. Filho do Dom pegou ele uma vez, velho. Porta vai, ó. Eu esqueci de trancar a porta, eu tô indo abrir a porta e eu lá cagando. Passando telegramazinho pra Dilma, mano. Aí o Fela. O Fela da puta dentro da. Fala, rapaz, vocês estão cagando de porta aberta. Aí pra porra, mano. Eu não sabia dessa aí, não. O que aconteceu nessa aí? Entender, não sei não o que, mas. Aí daí, mas. Sai daí, fecha a porta, Maitola! Tem que parar de cagar de porta. Isso aí foi estaria mesmo, né? Hasta la vista, baby.